Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz 104.5, transamericafoz.com.br. Hoje é sábado, dia 5 de dezembro de 2015, impressionante, né? 2015 já chegando ao final. Eu sou o Guilherme Wojtkowski, peço sua companhia até meio-dia com notícia, música, bate-papo, comentário do Jorge Pegoraro, várias atrações chocantes. Caramba, essa mesa tá dando choque aqui, é? Por sinal, hoje tem muito assunto na pauta, nós vamos fazer malabarismos para tentar encaixar tudo. Tem a mulher do Gogli, o robô português que faz poesia. Esperamos também a presença do Carlos Budel, superintendente do Fostrans, para falar sobre essa bronca dos ônibus a partir de amanhã aqui na cidade. Interaja conosco, eu espero sua participação pelo WhatsApp 88282828, Facebook Transamérica Foz, Twitter arroba Transamérica Foz, o nosso telefone é o 3028-2828 e daqui a pouco tem sorteio, já eu anuncio os detalhes, porque nós vamos agora para nossa linha de frente. Linha de frente. E o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, esteve em Curitiba na manhã de ontem para reunir-se com o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, para discutir a respeito da situação do Hospital Municipal Padre Germano Lauch. A previsão é de que o Estado reconheça na segunda-feira o decreto de emergência no hospital, que sofre com a escassez de recursos. Na semana passada, a Prefeitura de Foz requisitou pelos próximos 6 meses a administração do Centro Médico, até então a cargo da Fundação Municipal de Saúde. Na tarde desta sexta, o secretário municipal da Saúde, Gilber da Trindade Ribeiro, concedeu uma entrevista coletiva na qual detalhou os passos a seguir para a manutenção do serviço no principal hospital público do extremo oeste do Paraná. Fronte é notícia. Má notícia para o setor de ensino superior aqui na fronteira. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, informou que devido ao contingenciamento de recursos imposto para o orçamento federal em 2016, o mesmo que ameaça até afetar o voto eletrônico nas eleições do ano que vem, os 12 cursos de graduação que seriam implantados no primeiro semestre de 2016 foram suspensos e ainda não há nova data prevista para implantação. Com os novos cursos, a UNILA chegaria a 42 graduações, completando então a primeira fase de instalação da universidade com sede aqui em Foz. Fronte é notícia. Pedágio mais caro na BR-277 no oeste do Paraná desde a última terça-feira. As tarifas receberam mais de 10% de reajuste nas diferentes categorias e para quem viaja de carro de passeio, por exemplo, aqui no oeste do Paraná, a tarifa em São Miguel do Iguaçu passou de R$ 12,90 para R$ 14,10. Em Céu Azul, a alta foi de R$ 9,90 para R$ 10,80. Com isso, viajar de Foz a Cascavel com um carro de passeio passa a custar, então, a bagatela, só em pedágio, hein, de R$ 24,90. E além da inflação acumulada no período, a concessionária Eco Cataratas recebeu autorização de reajuste especial pelas obras que o governo do estado não executou e deixou na mão da concessionária, por exemplo, o caso aí da trincheira no trevo da Avenida Paraná, aqui na terra das cataratas, né, e quem vai pagar? Nós, claro. Fronte é notícia. Turistas e trabalhadores do turismo devem ficar atentos em Foz do Iguaçu. A partir de segunda-feira e pelos próximos 15 dias, as visitas turísticas ao Marco das Três Fronteiras, no lado brasileiro, serão interrompidas em razão das obras para a implantação do complexo turístico Marco das Américas, que planeja ampliar a infraestrutura disponível no local. A inauguração da primeira etapa do complexo está prevista para a noite de 22 de dezembro. E quem desejar visitar o Marco até lá, durante essas 2 semanas, né, deverá fazê-lo pelo lado argentino, já que o lado paraguaio também conta aí com algumas dificuldades no acesso e carências na infraestrutura. Fronte é polêmica. E você pode ter certeza que ao longo do programa de hoje nós vamos falar bastante da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aqui no Fronte Transamérica, porque a Casa do Povo caiu na boca do povo nesta semana, né? E não necessariamente pelos melhores motivos. A última polêmica dessa semana, com tantas polêmicas, e é até inacreditável falar nisso, é a seguinte: o vereador Dilto Vitorassi, o mesmo que apresentou o projeto de lei para aumentar o número de vereadores, o paliativo para diminuir o número de assessores, e chamou de burros os manifestantes presentes na primeira votação dos projetos, apresentou denúncia para abertura de comissão processante contra a vereadora Anice, do PT, que pode resultar na cassação da legisladora. E por qual motivo? Incitar a população contra o legislativo. Ora, vereadora, é claro que a Anice não é nenhuma santa da ladeira, mas alguns pontos chamam a atenção aqui. Por exemplo, o fato de a vereadora, pegando até carona no clamor sobre o assunto, né, ter apresentado um projeto propondo reduzir o salário dos vereadores, e o fato de que justamente os 11 vereadores que eram favoráveis a aumentar o número de cadeiras no Legislativo de Foz tenham sido justamente os que votaram a favor da abertura da comissão processante contra a vereadora. Não tem aí um cheirinho de represália no ar? Pois é, a gente só fareja, né? Sem falar o seguinte: incitar a população contra a Câmara. Olha, a população, ela ficou incitada sim. Podemos afirmar com certeza. Agora, incitada contra os vereadores exatamente pelo comportamento dos próprios vereadores, né? Incluindo o Vitorassi, taxando aí a população de burro e tentando empurrar goela abaixo projetos de extrema impopularidade. Ou será que os vereadores estão querendo mesmo entrar para a história e emplacar a atual legislatura como a pior de todos os tempos no já centenário legislativo municipal? Bom, mas eu vou parar por aqui no comentário, porque no front, quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Semana quente em todos os sentidos. Abertura de processo de impeachment da presidente, novas denúncias de corrupção contra o presidente da Câmara e do Senado, novas prisões da Lava Jato, do GAECO, crise econômica, enfim, as notícias sobre política e economia ocuparam as páginas dos jornais e das mídias sociais nesta semana. Parece que até um dos maiores crimes ambientais da história do Brasil passou a semana esquecido. Mariana não é mais a bola da vez. Digo, a lama da vez. Aqui em Foz do Iguaçu não foi diferente. Tivemos uma semana emocionante. Mais uma vez, a Câmara Municipal, que já é considerada uma das mais fracas em termos de atuação e representatividade de sua história, foi alvo do noticiário nacional. Naufragou a tentativa de se aumentar o número de vereadores naquela casa. Culpa da imprensa, esbravejou um nobre vereador. Outra notícia que pegou de surpresa e chocou, literalmente, os iguaçuenses, foi o fato de um cidadão comum, ou melhor, um artista de rua, ter sido covardemente agredido com vários choques até sua completa imobilização. Um cidadão iguaçuense indignado comparou a atitude do policial municipal com a ditadura militar de tempos atrás. Vamos aguardar os próximos acontecimentos, torcendo para que Foz do Iguaçu continue aparecendo no noticiário nacional, mas positivamente, para variar um pouco. Pois é, Guilherme. Parece que o Rio Doce não está mais para peixes. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todas as semanas aqui no Front Transamérica. E lembrando que você também pode opinar sobre o tema, você pode interagir conosco. 3028-28 é o telefone aqui da Transamérica. 8828-2828, nosso contato no WhatsApp. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E você com certeza já percebeu que aqui no Front Transamérica nós sempre procuramos tocar alguma coisa diferente, privilegiar os talentos regionais, a cultura local. Já tocamos rock do Paraguai, rock da Argentina, fizemos um convite também a você, artista de Foz, para que mande para cá sua música. E hoje vamos fazer algo bem diferente do habitual mesmo, mas que, por incrível que pareça, deveria ser mais natural do que nunca. Vamos tocar rock aqui do Paraná. Pare e pense, quantas vezes você já ouviu rock paranaense nas ondas do rádio aqui na fronteira? Pois é, né? Vamos lá, vamos ouvir então a banda Reles Pública com a música Garoa e Solidão, rock do Paraná aqui no Front Transamérica. Uma hora, um minuto, garoa e solidão, todos já foram descansar. Passaram o domingo a ver televisão, acordarão pra trabalhar. Segue a segunda-feira livre a começar, outra semana longe vai, batendo tempo vai mudar, garoa e solidão. O tempo vai mudar, garoa e solidão. O tempo vai mudar, garoa e solidão. Meus irmãos e suas vidas cheias de emoção, todos já foram descansar. Passaram o domingo Coca-Cola com limão, acendo um pra relaxar. Certo que sou o único a presenciar essa semana que inicia. Novamente os olhos têm mão em fechar. Tudo é garoa e solidão. O tempo vai mudar, garoa e solidão. O tempo vai mudar, garoa e solidão. O tempo vai mudar, garoa e solidão. O tempo vai mudar, garoa e solidão. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui em 104.5 e também transamericafoz.com.br. E olha, hoje, claro, temos sorteio para você aqui na programação da Transamérica Foz. Vamos fazer o sorteio de um kit cataratas. Kit cataratas é aquela sacolinha lá com um coati de pelúcia. Vários brindes oferecidos pela Cataratas S.A. Para participar é muito fácil, você liga aqui na Transamérica, deixa seu nome e telefone no 3028-2828, 8828-2828 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar também uma mensagem pelo Facebook na nossa fanpage Transamérica Foz. Arroba Transamérica Foz é o nosso perfil no Twitter. A hashtag é Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia, logo após o quadro O 7-1 da Semana. Olha, e a quantidade de opiniões que nós temos aqui sobre a questão do número do aumento no número dos vereadores em Foz do Iguaçu, toda a confusão lá na Câmara Municipal na terça-feira é impressionante. Mas eu gostaria de reproduzir agora o que diz o vereador Dilto Vitorassi. Infelizmente, dessa declaração nós não temos áudio, foi uma declaração no Facebook, né, que ele ou algum assessor digitou lá. Você pode entrar no perfil do vereador e ler com os próprios olhos, mas ó só, faz de conta que está ouvindo o Dilto Vitorassi agora falando aqui e venha comigo. Fizemos o que poderia ser feito. Para começar a economizar, no entanto, a imprensa manipuladora e inconsequente, somado a empresários reacionários, colocaram tudo a perder e agora precisa eles dar satisfação à sociedade, porque nossos projetos ao todo economizava 1.336.000 ao ano. Agora buscaremos outros meios para buscar economia, pois as forças do mal não poderão prevalecer sobre a força do bem. Thank you. Front Transamérica, olha, e eu sei que nós ainda estamos no meio da música, a coordenação artística da Rede Transamérica vai me pegar por eu estar interrompendo, mas é o seguinte, eu preciso fazer uma ligação urgente, e a única linha que está funcionando é essa aqui, a linha do estúdio, a linha que vai para o ar o conteúdo, mas com certeza vocês não vão se importar de ouvir a conversa, né? Não tem nada para esconder, vamos lá, discando aqui... Alô, assessora? Oi, assessora, tudo bem? É que eu trabalhei para vocês na terça e até agora eu não recebi. Onde que eu trabalhei? Lá no plenário. Vocês me ofereceram R$50 e um pão com mortadela para eu entregar panfleto e gritar que eu era a favor, lembra? Não tá lembrada? Poxa vida, vocês disseram que iam pagar R$50 e não me deram nem o pão com mortadela. Eu fiquei com fome lá, pô. Vocês até parecem políticos. Bom, então quer dizer que vocês não vão pagar, é isso? Como é que é? Eu sou idiota? Burro? Pois é. Mas quer saber uma coisa? Ó, vocês vão me pedir voto lá no ano que vem, né? Pois é. Então olha aqui, ó. Se ligando na sua cara. Onde já se viu, rapaz? Nem pão com mortadela a gente ganha mais, pô? Vamos voltar com a música, então. Desculpa aí, tá, pessoal? Desculpa aí. Slogans are

E ainda no programa de hoje tem o quadro 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do brasileiro. Daqui a pouquinho vamos falar aí também do chocante caso do artista de rua que levou o choque da guarda municipal aqui em Foz. Caramba, é a mesa que tá dando choque aqui, ou estática, o que que é? Vamos falar também dos créditos do Nota Fiscal Paraná, ou da falta de créditos e de crédito, né? Vamos ter a mulher do Goglio, o robô português que faz poesia, Fronte Transamérica até meio-dia, um intervalo e nós já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.